Não existem cantores do povo que não cantem com seu coração. As maldades do povo da terra, os segredos da sua paixão. Novamente preparam a guerra com desejos e com maldição. Novamente o olho estremece com a terrível e final visão dos segredos da quebra dos selos, dos novelos da renovação, dos amores perdidos no peito e perfeito verbo na prisão, da aflição dos amigos do peito, verdadeira contrição, da aflição dos amigos do peito, verdadeira contrição. Não existem pedaços de terra que não queiram se colonizar, nem apoios do gado que berra, nem vaqueiros na beira do mar. Capatazes cortaram a bala, os cabelos que eu vim pentear. Novamente a mão estremece com receios de me revelar os segredos da quebra dos selos, os duvidos da renovação, os amores perdidos no peito, imperfeito verbo na prisão, da aflição do